meu coração me pediu pra amar você, pra amar você. Eu soube esperar um momento te ver crescer e guardar em mim um sonho de criança e tocar teu coração à distância, ver nascer esse brilho em teu olhar. Sei, foi Deus quem nos uniu. Eu amo amar você. Ver nascer esse brilho em teu olhar. Sei, foi Deus quem nos uniu. Eu amo amar você. Eu quero amar você mais, muito mais, te aquecer no olhar. Meu coração chamou. Você.